Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A, e você está escutando Vox Vampírica Revamp da The Mausoleum Radio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham de onde estiverem. Muito boa noite, Vox Vampírica Revamp entrando no ar aqui nas ondas da CidicInfection.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Esta edição de hoje é um oferecimento do portal RedeVamp.com, sempre com atualizações, novidades e muita coisa interessante para quem aprecia o contexto vampírico. E claro, né? Por onde começamos, o que temos de novo e o que virá na edição de hoje do Vox Vampírica. Bom, ela vai começar com um bloco musical bem curto e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o tema deste 23 de abril de 2014. We were born to die. out. Keep me walking, but never shout. Hold the secret close, I hear you say. You know the way, it twists and turns, changing colors, spinning yarns. You know the way, it leaves you dry, it cuts you up and takes you high. You know the way, it's painted gold. Is it money? Is it cold? You know the way, it goes about, it takes you in and spits you out. Yeah. Você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo na acidicinfection.com e também no site oficial do programa voxvampirica.com. Tivemos uma dobradinha de Peter Murphy comemorando a sua segunda vinda para o Brasil, né? Agora, graças a 8x8 Productions, e vai incluir, além do show aqui em São Paulo, um show no ABCD Paulista. Tudo isso muito promissor, muito interessante. Um vampiro olhando a bruxaria. Um dia desses, durante uma das incontáveis viagens pelo interior de São Paulo, passei numa cidadezinha onde tinha uma velhinha que mexia com ervas, rezava e benzia quem a procurava com problemas. Todo mundo a chamava de bruxa. Não me lembro de ter perguntado se ela também amaldiçoava quem importunava aqueles que a procuravam, mas enfim. Na mesma época, também palestrei em diversos eventos de bruxas, terapeutas, pesquisadores, etc. Também cheio de bruxos ou pessoas que se afirmavam como tal. Também encontrei por aí, nas trilhas da vida, pessoas de cultos afrodescendentes que também eram nomeados como bruxos e bruxas entre os seus pares. Bem, como amigos e amigas norte-americanos e europeus que se nomeavam ou eram nomeados como bruxos e bruxas, fossem de agrupamentos familiares ou daqueles que nascem por vínculos sociais e afetivos com outros grupos. Notei que em todos os pontos dessa curiosa teia sempre rolava um estranhamento social entre muitos deles. Quando os tais amigos e amigas deixavam de lado os jargões, as consciências sociais e afins, todos compartilhavam de ideias, vivências e perspectivas com bastante convergência. Provavelmente eu observo tal coisa por ter um olhar nômade, um coração feral e algumas ideias bastante anarco-ontológicas, quem sabe. Percebo uma evidente beleza e arrebatamento nos papos e nas ideias que tenho o privilégio de poder trocar e compartilhar com tais pessoas. E isso é muito legal. É bacana deixar de lado o jargonês e o léxico, parar de discutir o que é e o que faz tal coisa a tal coisa e partir para o nossa, que legal, eu também curto isso. Ou ainda, puxa, já vivi algo muito, muito parecido. E a beleza dos enlaces afetivos e de irmandade que brotam entre pessoas afins. O que importa se crê em uma lei tríplice ou na colheita das consequências daquilo que você semeia? Penso que vivência, como se faz para se resolver tais coisas, e amor naquilo que se escolhe caminhar, sejam temas muito mais interessantes e atraentes para se conversar entre afins do que debater quem é e quem não é. Uma conversa espontânea e não dogmática é muito mais atraente do que se repetir fervorosamente o que alguma cartilha ou cantilena do que pode e do que não pode. Claro, eu sei que em termos de história, antropologia, psicologia, sociologia, há muita coisa escrita e padrões de identidade que delineiam o que é e o que não é bruxaria, bem como um amplo mercado literário e comercial sobre o tema, com bastante material publicado e perspectivas diversas, e que tudo isso é muito importante para muita gente. Mas noto que tudo nesse conteúdo aí vem a despencar em visões modernas ou pós-modernas, isso quando não cai num clima meio de psicologiquês, né? Que são um pouco alienígenas para estudarem algo definitivamente pré-moderno. Como poderíamos esperar que as chamadas ciências sociais, que por exemplo têm sua base no materialismo histórico dialético marxista, poderia se dirigir com alguma isenção e pontualidade a algo que sua ideologia já postula como ópio do povo, alienação e digno de pena por sua pobreza cultural e inutilidade para o todo, ou o Estado. Vou deixar de lado outras ainda que abordam esses temas como se tudo fosse algo inacessível, inalcançável e inequivocadamente estranho demais para o civilizado. Ou sujeito a jogos e palavras risíveis que apenas acrescentam vácuo ao vazio incessante acadêmico de repetir citações e não produzir novo conteúdo sobre o tema estudado, uma eterna repetição, e facilmente desmantelados por um olhar mais atento e alguma espirituosidade mais ígnea. Com tudo isso que descrevi no parágrafo anterior, apenas posso concluir que a resposta à minha pergunta é simples. Não é possível esperar algo que sacia a sede de conhecimento que nos guia apenas lendo ou ouvindo de orelhada o que dizem aqueles que não vivenciaram ou que sequer integram um contexto que se propõe a compreenderem. Como vamos esperar que um pastor evangélico de alguma denominação ultra-radical possa falar bem de algo que sua base teórica e credo postulam como algo inferior a ser dizimado? E o pior de tudo, como podemos esperar viver bem entre afins se dentre 1 milhão de possibilidades de escolhas do que podemos fazer, pensar, escrever, dialogar, compartilhar, preferimos debater sobre o que é e o que não é, sobre fragmentos e perspectivas observadas externamente ao que integramos e vivemos, ao invés de falarmos daquilo que vivemos naquele contexto? Se alguém, inclusive, quiser responder tal pergunta para mim, use os comments aqui do voxvampirica.com, que vai ser um prazer ler algumas opiniões e ler algumas ideias sobre tudo isso. Cansado de tantos dilemas, um dia perguntei para um amigo índio sobre tudo isso. Afinal, quem era, o que ou o que valia mais nessas questões de bruxarias e afins? E de forma muito espontânea, o índio me respondeu: na minha tribo, só é pajé quem você procura para essas coisas espirituais, e o tal resolve o problema de uma vez por todas com fundamento, sabedoria e prática. Achei uma resposta sensata e passei a caminhar com essa ideia, colocando uma estaca nessas questões que consumiram muito tempo da minha presença e imortalidade. Vamos agora com um pouco mais de música E na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre esses temas deliciosamente pagãos. Sometimes when this place gets kind of empty, the sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Curtain down in Memphis, lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you shimmering and white. Let my friend strip your E você está curtindo o Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da acidicinfection.com e no site oficial do programa. 22 horas e 46 minutos e aproveito esse momento para mandar um beijo muito especial para minha amada senhorita Chendra. Também um abraço para os amigos Goliardo, Lankbat, Kazero, Fábio Rato aqui lá na Inglaterra, Febrito, Nix Noir, Draco Wolfric, Cristiana Chevion, Heather Zapatero, Lilith Melanie, Maxwell Cândido, Paulo Medi, Alípio Pereira, Heffer Livian Cortesion, Samael Maxiliano, Marco Antônio Damasceno, Alesão Serione e para cada um de vocês que estão aí hoje curtindo esta edição do Vox Vampírica. Não esquecendo ainda da Durvalina Soares, do Ailton Davey, e aqui também do glorioso André Bianco, André Bozeto Júnior e também ainda do André Castilho Werner e do André Menezes e André Orbacan. Não esquecemos ninguém hoje. E vamos prosseguindo aqui o programa com agora um novo artigo, um novo texto que é dedicado à data de hoje, 23 de abril. Um salve a todos os guerreiros e guerreiras. No 23 de abril, no Brasil, também saúdam um guerreiro. Poderia falar aqui incontáveis linhas sobre mitologia comparativa e argumentar extensamente sobre cada um deles e até mesmo sobre o sincretismo de suas imagens. Mas para quê? Eu vejo um guerreiro ali e sei na minha vida quando preciso de proteção ou da atitude de um guerreiro. E tenho certeza que aqueles que rezam para um guerreiro também sabem. Mas há um dragão na história, o que pelo menos instiga a escrever ao menos algumas linhas sobre tudo isso. Dispenso explicar aqui o que seja um dragão e vou pular o estágio de escrever ou de falar do meu jeito sobre esse tema, porque tudo isso eu já fiz em incontáveis horas de Vox Vampírica e ainda em artigos publicados no meu blog pessoal e também no redvamp.com. Então vou me ater ao simples. O dragão está onde você escolher. Para os orientais, era uma pessoa de renome e de capacidade. Para os ocidentais, desde um flagelo a um herói. Depende do lado da contenda que você estiver. O cerne e o guardião do tesouro quer viver além de todos os condicionamentos morais e sociais possíveis. Entre os povos eslavos, herdeiros do Oriente, tudo isso se encontrava na poeira da encruzilhada das estradas. E o que chamamos de justa medida e habilidade eram simbolizadas tanto no dragão quanto no guerreiro que o confrontava. Eram o mesmo. Ou ainda pequenas metamorfoses ou estados de uma mesma força. Na arena da vida interior, não há lados ou burocratas, só guerreiros, outros nobres e o bom combate. E claro, incontáveis e incontáveis reinos. O sagrado e o não ordinário jazem no olhar e no valor interior de cada um e encontram seu reflexo naquilo que está ao seu redor. Enquanto sou um pagão, me disseram que pega mal eu saudar um cavaleiro ou um guerreiro nessa data. Mas como vivo mais preocupado com o mistério implícito nessa cosmovisão do que com minha vida social, saúdo do mesmo jeito e do meu jeito tais guerreiros. Se há muito confronto na vida, peço para que intervenham em paragens mais distantes ou em caminhos que ainda sequer espreitei. É preciso ímpeto para sementes destruírem as cascas que as aprisionam, antes de germinarem na terra. Cada um vê o seu deus ou dragão onde sente que ele está. Já os demônios e os dragões são os deuses quando não compreendidos ou não pertinentes ao indivíduo ou ao coletivo que ele vier a integrar. Os golpes contam e o direcionamento, bem como o objetivo a que serão dirigidos também. A disciplina e a marcialidade, a severidade importam, assim como o tom bonachão do legionário na taverna a jogar dados e rir com os amigos. Aquiles, Heitor, Penthesileia e tantos mais sempre serão lembrados. Como ando a cavalo, luto com espadas e às vezes até atiro com arco e flecha, não tenho problema em reconhecer o não ordinário em suas diversas formas pelas encruzilhadas da vida. Já bebi com coronéis, capitães e outros que são os matadores do Estado, para alguns. Também já bebi com aqueles do povo, que são os vilões, para outros tantos. Nenhum dos casos foram planejados de nenhuma forma, não passando de bom papo de taverna, e dos quais colecionei boas histórias e lições de vida. Sou o tipo de vampiro que olha no olho do desconhecido como promessa, e que encontra no reflexo do espelho do mundo a si e aquilo que carrega no próprio destino. Esse demanda pudor, justeza e nobreza nos próprios atos, como todo habilidoso guerreiro e guerreira sabem, e aqueles que são lembrados sabem disso muito mais do que os outros. Claro que há pessoas que olham para o sagrado, ou ainda o não ordinário desconhecido, da perspectiva do social, do politicamente correto, e outras tantas, como se ao mesmo pudesse ser aplicada uma perspectiva estatal e burocrática bem terráquea a tudo isso. De alguma forma, tantas regras, tantas especificidades e preceitos lhes importem, e isto merece um respeito especial. Mas ao longo dos anos, meus leitores e leitoras, bem como os ouvintes, já foram bastante expostos à noção de um olhar transparente e adamantino, cuja vivência transforma imediatamente a compreensão do presente e do futuro, além de qualquer aspiração egóica ou satisfação daquilo que esperava que fosse de um certo jeito. E nesse momento, espero que eles e elas já tenham abdicado de promissoras e promissórias zonas de conforto. Enquanto um vampiro, sempre busquei pela vivência, pela funcionalidade, engenhosidade e o gosto do sangue, ou seja, provar da fisicalidade e consequências dos meus atos. Eis aí o que chamamos de sangue, com S maiúsculo e entre aspas. Isto me ensinou muito sobre a importância da justiça, nobreza e da habilidade, ideais para quem já viu o inferno e é capaz de abarcar no abraço as chamas de lá e das estrelas do próprio céu. Meus ancestrais foram um povo do mar, ao seu próprio modo, conquistadores capazes de deixarem tudo o que sabiam ou faziam para se lançarem ao mar rumo a uma vida melhor para os seus, dando conta do recado até o fim. Coisa que a geração em que eu vivo ainda é carente de aprendizado. Os caras do passado eram mestres dos mares e da pesca. Vieram para o Brasil, largaram tudo e viraram bons agricultores, depois comerciantes e seguraram a barra legal. É Marte quem nos protege? É. Que bom! Salve o bom general! É São Jorge? Então, salve Jorge! É Miguel Arcanjo? Que bom! São incontáveis outros guerreiros e guerreiras de outras eras? Que bom que esses ainda vêm para os seus. O que importa é o cavaleiro, a amazona, o guerreiro e a guerreira virem. E aí está a beleza e o esplendor nas trocas entre aqueles que respiram e os que não respiram e vivem como nossa própria inspiração. Não dá para transformar isso em algo burocrático, estatal ou dogmatizado de nenhum tipo. Mas isso incomoda os mais fracos e os mais mansos, que precisam de alguma cláusula contratual para se imaginarem seguros. Bem, dizer para um tigre faminto que é vegetariano ou um bom religioso não irá ajudar em nada. Talvez o mesmo felino ore ao jeito dele para você, antes de abatê-lo rapidamente. Uma porrada bem dada ou uma fuga engenhosa são escolhas mais sensatas nesses casos e pertencem às artes da guerra. Quando deixamos de reconhecer um bom cavaleiro ou uma amazona que vem por nós na hora do problema, capazes de prover aquele inegável "vou ficar contigo até sairmos dessa e vamos sair", ou ainda de desferir aquele murro bem dado em nossas lindas carinhas para sairmos do pânico ou da presunção de nos pensarmos mais e melhores do que aquilo que realmente somos. Se perdermos essa objetividade, temos um problema bem grave. Quando, ao invés de encararmos a ajuda que vem e nos travarmos para discutirmos corretismos políticos, ou se a papelada burocrática de quem veio é de onde veio mesmo naquele continente e país geográfico. Penso que se porventura chegarmos a este grau, não seremos mais vampiros, bruxos, xamãs, magos, druidas e etc. E menos ainda pagãos de qualquer tipo que seja ou que valha o sal do próprio alimento. Então prefiro reconhecer, saudar quem me guarda e passar tal inspiração para quem caminha comigo, e ainda expressar minha gratidão por um escudo forte, ou cascos, ou ainda escama grossa reptiliana, e quem sabe uma lança relampejante e asas vigorosas e cabelos aos ventos, não só nessa data de hoje, mas sempre que for o momento, e celebrar aquilo que foi cocriado em tais momentos. Moral da história: meu paganismo e mesmo a cosmovisão vampírica se preocupam com que o sagrado venha ou esteja presente na alegria e na tristeza, cocriando um mundo melhor para os nossos. Se o teu se preocupa com que os animais de poder, deidades e afins venham através do burô alfandegário ou de algum órgão estatal tipo Ibama, mas com nuances europeias, a escolha é sua. Mas para todos os efeitos, salve todos os guerreiros e guerreiras de todos os reinos de todas as eras, e que sem eles jamais poderíamos celebrar a liberdade enquanto delicada conquista pessoal e coletiva de nossas vidas neste momento. Vamos agora com mais um bloco musical e na sequência mais artigos, mais informação. Find on the other side. I'm just E assim damos continuidade a essa jornada no Vox Vampírica de hoje através de eras incomuns e artigos estranhos. Vamos agora para mais um momento dessa curiosa jornada. Um artigo bastante antigo já chamado Vampiros Vêm o Paganismo. Eu defendo um posicionamento pagão e politeísta, o qual considero muito mais justo e espontâneo para lidar com a diversidade, a amplitude, a singularidade, o desejo, a vontade, a pulsão, o imaginativo, o criativo, tanto pessoal quanto da vastidão do ecossistema e do coletivo dos seus habitantes. Somos assim remetidos a um passado tribal comum da raça humana, pessoas em círculo em torno de fogueiras, flautas, tambores, mel, carne, ou seja, o começo de tudo, ou ainda a influência do regional sobre a visão e expressão de cada tribo e suas conclusões comuns sobre temas e símbolos recorrentes, a observância dos ritmos climáticos, do tempo de cultivo e de caçada, uma imersão na imanência do presente no próprio ecossistema. O paganismo, nesse caso, é o pilar oculto e a outra metade que veio a formar e sustentar a base cultural tanto do Oriente quanto do Ocidente. Se focalizarmos historicamente o olhar cultural do Ocidente, alinhavado com esse passado tribal, teremos os povos nativos, invasores indo-europeus e ainda aqueles povos que nunca se misturaram com esses e muitos outros, o que também inclui os semitas no Oriente Médio e adjacências. Avançando pela linha do tempo, constatamos que a cultura e o olhar do Ocidente é sustentado por esses dois pilares simbólicos, um pagão e um do judaico-catolicismo e derivados. A partir do século IV, teremos uma superlativização e predominância cultural do prisma do pilar judaico-católico e dos seus derivados reclamando para si, bricolando e ressignificando símbolos e práticas dos pagãos com a sua viés e discurso. Entre erros e acertos desses dois pilares simbólicos, temos méritos e desméritos de ambos os lados. Temos também momentos arcaizantes que retomam e conferem o brilho ao elemento pagão, tais como a Renascença e algumas fases primervas do Iluminismo e a posteriori o próprio Romantismo. Não somos e tampouco representamos aqueles que no passado, tanto dos múltiplos lados pagãos quanto judaico-católicos, confrontaram entre si e cometeram todo tipo de atrocidade. Os dois lados cometeram abusos e atrocidades diversas em seus jogos políticos pelo poder secular. Penso que convém aos vamps de hoje manterem uma postura de respeito de cavalaria. Se julgarem necessário, manterem suas críticas no campo do verbal, no tom acadêmico da crítica histórica sobre as decisões políticas e temporais do judaico-catolicismo e derivados, dispensando afrontar ou desrespeitar símbolos alheios. Expressar essa têmpera pagã e sua importância para um tom basal no qual foi erigida a civilização ocidental, seu direito, sua arte, sua lógica, sua ciência, música, filosofia e muitos outros elementos constituintes até os dias de hoje, é relevante e oferece uma via de pensar, sentir e estruturar uma vida mais aprazível, sedutora, consciente, que desperta os sentidos e estimula uma percepção mais abrangente, que nos recorda elementos que admiramos em personas históricas e das artes, objetivamente ou subjetivamente relacionadas aos vamps do folclore, da produção cultural fantástica e muitos outros, e que em muitos casos é o aspecto básico ou arquetípico que integrantes da subcultura vampírica em ambas vertentes cultivam em suas personas. O mesmo paganismo que apreciamos é aquele cujos feitos e realizações inspiraram gênios de épocas como o Renascimento e tantas outras conquistas relevantes da nossa civilização, e para onde invariavelmente nos voltamos quando contemplamos a vida em extensão e amplitude. O cultivo dessa forma de ver e de sentir o mundo requer atitudes, estudos, práticas diversas no cotidiano e um bom discernimento, pois do contrário nos tornaremos tão abomináveis quanto aquilo que repudiamos e que envolve apatia, dogmatismo, só enxergar a si mesmo e a política do dane-se os outros. A lista poderia ser ampliada com fé cega, intolerância, guerras religiosas, desrespeito e castração feminina. Tais falhas estruturais são recorrentes do comportamento humano, movidas por aspectos basais subdesenvolvidos de sustentação, preservação e dominação. No campo pessoal, enxergo o Vamp como um símbolo recorrente do paganismo, aparentemente resgatado da imagética das pinturas e dos murais renascentistas dos heróis andrógenos em busca da aventura e da ampliação dos limites do culturalmente conhecido de sua época. Na antiguidade, encarnavam os valores transculturais e a convivência da amplitude e diversidade de uma idade alexandrina. E nos tempos contemporâneos, vejo que a busca da aventura se dá nos campos noturnos ou dos mortos-vivos, adjetivos para o que o senso comum denomina como vida interior, como inconsciente, como tabu, como entusiasmo ou melancolia, e a exploração heróica de tais elementos como uma celebração do viver e do conquistar a totalidade de si, instante a instante, e por consequência uma vida mais coerente com aquilo que almeja, pensa, realiza e torna mais aprazível a vida à sua volta, convivendo e compartilhando ela com iguais e semelhantes. Valores nobres, inspiradores e indomáveis, que foram aparentemente sublimados da moral datada por escusos interesses castratórios do poder dominante. Nesse viés pagão do Vamp, nos inspiramos por aquilo que sugira admiração e aquilo que não podemos compreender. E também o ato de cultivar o pudor e a sensatez, ao invés da cultura estagnante da culpa e do ressentimento generalizado. Curioso, esse outro texto também encontrava um eco muito forte com um outro artigo de época, ainda de 2011, chamado Nosso Pagos, Plano de Aceleração do Crescimento, Pólvora e Ardil, Quando Acordaremos, que também está disponível lá no meu blog pessoal, você encontra ele acessando voxvampirica.com. Vamos agora aqui com mais um pouco de música e na sequência sempre mais um artigo interessante para vocês. I

for all the people who took part in that, and for absent friends. Do when midnight comes around. you, good night. Have a great time. What does it matter if all of these words are lost on tears? Deutschland! Ich will! Ich will! este foi o Vox Vampírica desta quarta-feira, 23 de abril. Sem dúvida, uma edição que combinaria cujos artigos apresentados combinam de forma inesquecível com o que poderia ser uma apostila ou uma carta para um primeiro dia de aula num curso sobre cosmovisão vampírica. Foi particularmente um programa bastante diferente do que eu estou acostumado a fazer e foi uma experiência bem interessante compartilhar com vocês todos esses artigos diferenciados e escritos ao longo dos últimos 4 anos. Então aproveitem bem, saboreiem, degustem e escutem quantas vezes for necessário. Claro, não seria Vox Vampírica se não encerrássemos com a agenda cultural dos eventos que estão aí na boca do lobo, estão aí quase acontecendo, né? O primeiro deles é a sensacional estreia do The Addams Club nesse sábado 26 de abril a partir das 23 horas. Uma grandiosa festa de inauguração do mais novo clube alternativo de São Paulo, o Addams Club, com a Addams Club Party, na rua Bento Freitas, 355, pertinho do metrô República, onde já vem acontecendo o evento Alquimia Gothic Nights. Os DJs dessa noite de estreia são o Daniel Denk, do Alquimia, o Beto Soares, o Itamar, todos Alquimia, o Clark, do Electric Café, eu, Lorde A, do Vox Vampírica, o Jack, do Libertine Festival, o Fabiano, também do Libertine, e o Felipe Calassa, do I Love Retro. Expositores, estandes, sorteios e performances. Entrada, homem ou mulher, R$15. Especiais, Bauhaus, Blue Tangle, muito Gothic Rock, Post-Punk, Dark Wave, anos 80, Cold Wave, Ethereal, Synth, BM e Vertentes. Saibam mais no blog oficial da casa, addamsclub.blogspot.com. O The Addams Club fica na rua Bento Freitas, 355, ali pertinho do metrô República. Então não percam, não deixem de ir. Outro evento muito legal que estará acontecendo para, né, para quem curte a cena do fetiche, do BDSM e derivados, é o Libertine Festival SM Project, que vai rolar na próxima quarta-feira, véspera do feriado, do 30 de abril. Repetindo, o Libertine Festival SM Project na próxima quarta, dia 30 de abril, lá no, a partir das 23 horas, no AIDS Club, na rua Deputado Lacerda Franco, 342, pertinho do metrô Faria Lima. Os DJs convidados, vamos ter o Marcos Vicente, do Autobahn, do AIDS Club, o Jack, nosso querido Jack Fernandes, que já esteve no Fangstas agora em janeiro, do Gothic Fest, do SM Project, do Libertine, o Zauber, figura carimbada do V Underground, do Ferro Velho e de um monte de noites lá no Madame, o Itamar Bezerra, do Alquimia, o Fabiano, do Libertine Festival, o Guidão, do V Underground, o Hades, do Alliance Dark de Santos, o Elvis Shield, do Gas Mask e Soul Gothic. Nas atrações vai ter Tig Angel, Daniel Lerose, com Pirofagia, Julie Delargue, Dominatrix, o Motorista, Ginger OM e Mila OM, Spunk Novelas, Diabos Mutantes, Suspensão Humanas com Ganchos, Senhor D, Darkside, Shibari Bondage, Miyuki Tachibana, Dominatrix, Sansha Maharani, Dança do Ventre, Karen Siviero, Tribal Fusion e muita atração bastante única, bastante seleta e bem escolhida pelo Jack e a equipe do Libertine Festival. Os stands ainda constarão com a Gothic Acessórios, a Devas, a Way Out Story, a Kemoa Sinergia Sustentável e Paintnix Acessórios Eróticos e BDSM. O Libertine Festival acontece no AIDS Club, na rua Deputado Lacerda Franco, 342. E logo depois do Libertine Festival, no sábado 3 de maio, também ali no meio do feriado, chega a hora da esperada edição Lá Vem as Noivas do Fênstase, sábado 3 de maio, das 22 horas até o amanhecer. A noite será repleta de sorteios, surpresas e muitos brindes para os 23 primeiros pagantes. O Fênstase acontece na rua Morato Coelho, 651, travessa da Cardeal Arco Verde, pertinho do metrô Faria Lima, com estacionamento conveniado e entrada por R$ 15,00. Nas atrações teremos a bailarina Shakti Shala com a dança do sagrado feminino, a Susi Bio com seu canto lírico, Hephaestus Mutsa, violinista do Le Chat-Poté, senhorita Chandra Sahasra com uma performance especialmente criada para este evento. Nossos expositores serão a Gothic Cake, Léo Serpens e Tarô dos Vampiros e a grife My Fair Lady. Autor especialmente convidado, Lilde, do livro e do site Sistinas, os Vampiros Eróticos. DJs, eu, Lorde Ark, do Vox Vampírica, Demo, do Nias e do Poison, o queridíssimo Yves Morgan, do The Dark Knight, aqui da Acidic Infection, que vai ao ar nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, com tudo o que aconteceu no Subterrâneo Gothic Festival, lá em Campina Grande, na Paraíba. E, claro, nosso DJ especialmente convidado dessa edição é um cara que eu admiro há muito tempo, que é o Flávio Viana, do antigo Gotham Pub, uma das melhores casas alternativas que já tivemos aqui em São Paulo no começo da década passada. Ele vai mandar um som muito especial que vai lembrar os tempos do Van Helsing. Quem lembra do Van Helsing Grill ali em frente à Necrópole São Paulo? E quem lembra do sensacional Gotham Pub? Vem matar a saudade nessa noite especial com a gente. O Fênstase, The Authentic Vampiric and Gothic Night, acontece na rua Morato Coelho, 651, travessa da Cardeal Arco Verde, pertinho do metrô Faria Lima, com estacionamento conveniado e entrada R$ 15,00. Mais informações no site redvamp.com. E eu encerro essa edição de hoje do Vox Vampírica, entrego cada um de vocês ao abraço dela, a grande domadora de homens e mulheres, a senhora da coroa de papulas, que recebe a cada um de vocês, vindo de onde quer que tenham vindo, feito o que quer que tenham feito. Estejam entregues em seu abraço marmório e deletério, e nos vemos na próxima semana. Por hoje vocês ficarão sob o longo e aveludado manto negro da noite. Até a próxima.